21 chaves bíblicas da volta triunfal do Cristo de Deus. Impressionante, né? Falsos cristos em todos os povos e nações da terra. Por que falsos cristos? Por quem? Quem sabe? É porque se trata da última tentativa, aliás inútil, de sobrevivência das religiões humanas. Então dirão: eu sou o Cristo, Cristo está aqui, venham a mim, eu sou o Cristo. Isso prova que são falsos cristos. E isso vai acontecer em todos os povos e nações onde haja religiões humanas. É a última tentativa que elas farão para sobreviver, mas não poderão sobreviver. Outra chave: guerras, terremotos, fome, pestes em todo o mundo. Vocês veem que o mundo nunca deixou de estar em guerra. Que a guerra está dentro do homem, esse bicho homem. Sinais no céu, sol, lua, estrelas, anunciando a volta de Jesus. Sinais visíveis a toda a humanidade. Quem não tem uma história para contar desses sinais? Todos têm. Sem falar nos juízes voadores, né? Sobre isso, nós daremos depois a palavra decisiva. Perseguição aos cristãos do novo mandamento de Jesus de todas as religiões e filosofias existentes no tempo do fim. Claro que isso aqui é simbólico. Perseguição aos cristãos do novo mandamento, isto é, aqueles que, mesmo sem terem um novo mandamento revelado, eles o vivem em seus corações. Apostasia geral em todas as crenças religiosas deste planeta. Nenhuma se livrará deste fenômeno. Apostasia, vocês sabem, é uma palavra bonitinha, né? Apostasia. Ela se refere aos que se afastam das religiões. Entram com muito fogo, lá vai fogo, fogo, fogo, e de repente o fogo se apaga. Era um fogo vácuo. E esse fenômeno vai marcar todas as crenças humanas. Falsos profetas em todos os meios de comunicação. Todos a serviço do anticristo. Mas vocês já sabem discriminar, não sabem? Legionário já sabe quem não é e quem é falso profeta. Podem ser padrões de moral e daí podem ser falsos profetas excelentes para o anticristo, o Cristo do diabo, o Cristo de Satanás. Porque vocês sabem que há uma trindade do bem, não é? Deus, Cristo e Paracristo. Então Satanás fez questão de fazer a dele, mas é a trindade do mal. É o diabo, o anticristo e o falso profeta. O diabo tem também o seu Cristo, mas é o falso Cristo, o Cristo da maldade. O Cristo que se opõe ao verdadeiro Cristo, nosso Jesus. A LBV está desmascarando esse tartu antes de todas as religiões. Já notaram? LBV sempre na vanguarda. multiplicação da iniquidade até ao apogeu e até em todos os continentes. Onde houver o bicho homem, lá vai a iniquidade. Mas também é só até aquele último Armagedon. Advento da caridade real, material e espiritual. Essa é a luz do novo mandamento do Cristo. A volta dos judeus a Jerusalém, profetizada pelo próprio Jesus. Angústia e temor das nações em suas inúteis conferências de paz. Evangelização mundial, mesmo com a interpretação da Bíblia ao pé da letra. Multiplicação do saber, progresso alucinado, louco, destes últimos tempos. A conversão dos judeus ao cristianismo do Cristo. Um só rebanho para um só pastor será formado pelas boas ovelhas de todos os rebanhos religiosos do planeta. Anticristo, Cristo de Satanás e seu domínio mundial. Está acontecendo já, ou você não está notando? Você não tem olho de ver? Outra chave, abominação da desolação no lugar santo. Já está. Quem lê, entenda. Gog e Magog, a queda da Rússia comunista. Vai levar a breca. Todo povo sem Deus vai ficar falando sozinho. A grande tribulação como nunca houve, nem haverá jamais neste planeta. Armagedon, a guerra total e final. Depois vem o fim dos tempos, e aí Jesus volta ao planeta que ele mesmo criou, e inicia o seu reino com o moderno povo de Deus. Particularizadamente é a chave 4. Evangelho de Jesus, segundo São Mateus, capítulo 24, versículos 9 e 10. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados por todas as nações por causa do meu nome. Segundo São Marcos 13, versículos 9 e 13. Mas estai vós de sobreaviso, porque vos entregarão aos tribunais e às sinagogas. Sereis açoitados e vos farão comparecer à presença de reis e governadores por minha causa, para lhes servir de testemunho. Aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. Parte desta profecia se cumpriu nos cristãos primitivos. Foram mortos por todos os meios imagináveis, inclusive atirados às feras do Império Romano. Os cristãos do Novo Mandamento, no final deste ciclo, já estão assinalados por Deus para sobreviver à nova perseguição do Anticristo. Vejam que a profecia de romanos e judeus, aliados contra o cristianismo do Cristo, fala também de sinagoga. Mas vem aí a segunda perseguição contra o verdadeiro cristão. E ainda não chegamos à grande tribulação. O anticristo ainda não usurpou o lugar que pertence ao Cristo. Ainda não chegaram os últimos 3 anos e meio da profecia. mas os legionários de Deus saberão perseverar até o fim. Deus está presente.